gente acabou de ler falou: deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E lá em Efésios, Paulo fala: acaso alguém pode maltratar a própria carne? O plano de Deus para o homem está em Efésios, não precisa de abrir, não, só escuta. Está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 28. Assim devem os maridos, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor. Homens começaram a abusar de mulheres, homens começaram a maltratar mulheres, a explorar mulheres, a bater em mulheres. As mulheres, por sua vez, ao invés de usar o poder de influência, de persuasão, de educação, não, elas foram para a rebelião, e a mulher saiu da sua posição, da posição que Deus reservou para ela. Saímos das nossas casas, delegamos a babá, a empregada doméstica, a nossa mãe, o poder e a delícia de ouvir as primeiras palavras dos nossos filhos, de assistir os primeiros passos que eles dão, de orar por eles, de orientá-los. E a gente começou a encher os nossos filhos de coisas, como se coisas substituíssem integridade, honestidade, amor, princípios, palavra de Deus. Aí os meninos vão, hoje chegam na adolescência, estão em crise. Crise de identidade, síndromes emocionais diversas, síndrome do pânico, suicídio entre adolescentes cresceu. Mulheres estão frustradas, casamentos despedaçados, uma sociedade falida, princípios básicos como solidariedade, respeito aos idosos, dar um lugar para uma grávida no ônibus, isso se perdeu, se diluiu. Agora é cada um por si. Porque a mulher saiu do seu lugar de auxiliadora idônea. E eu acredito, meninas, eu acredito que se nós começarmos a trabalhar, nós podemos mudar esse quadro. Amém. Não, Helena, mas eu não tenho nem filhos. Você é influência na vida de alguém. Você é solteira, você tem influência na vida de alguém. Você é casada, você tem influência na vida de alguém. Você está na universidade, você tem influência na vida de alguém. Você trabalha, você tem influência na vida de alguém. Você está na igreja, você tem influência na vida de alguém. Então seja uma mulher com uma influência significativa nesse século. Amém. Voltemos ao Senhor. Amém. Voltemos ao Senhor. Você não vale pela bolsa que você carrega. Você não vale os sapatos que você calça. Você não vale o doutorado, o mestrado que você tem, ou o cargo que você ocupa. Você vale o sangue de Jesus Cristo na cruz. A gente tem que começar a se ver como Deus nos vê. E parar de entrarmos no sistema doente desse século que nos propõe todos os dias depender de homem. Vai trabalhar fora. Gente, eu não tenho nada contra mulheres terem carreira profissional. Eu acho lindo quando entra numa aeronave e o piloto é mulher. Eu acho barato. Acho lindo as mulheres fazendo coisas diferentes, tendo oportunidades diferentes, aprendendo outros idiomas, dirigindo caminhões, aviões, indo à lua. Eu acho fantástico. Cientistas, sociólogas, advogadas, médicas, eu acho o máximo. que eu questiono é as prioridades invertidas. Nenhuma carreira profissional bem sucedida compensa uma família fracassada. Verdade, é verdade, Deus. Uma vez que você constituiu família, sua família é prioridade. Todo mundo quer casar. Quer casar? Ora pra eu casar, irmã. Aí casa. Quer ter filho. Ora pra ter filho, irmã. Aí tem filho. Aí pega o filho pra babá. Leva pra escolinha. O menino 2 anos, 1 ano, 6 meses. Entrega no berçário. Não precisa trabalhar. Precisa mesmo? Precisa? Ou precisa de ostentar para suas amigas? Precisa mesmo abrir mão da maternidade? Para ter bolsa de marca? Para viajar para o exterior? Para quê? Para aparecer? Será que vai valer a pena o seu filho se drogando aos 15 anos de idade? Porque os filhos que a gente não cria, o traficante cria. O crack cria. As más influências criam. O humanismo cria. O diabo está nos roubando o melhor, fazendo a gente acreditar que a gente está ganhando a vida, mas a gente está perdendo. Não é à toa que Jesus falou: quem ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por amor de mim, perder a vida por amor de Jesus, gente, aquele negócio, entra o cara aqui, o pessoal lá do Irã, Nazareno, se é Nazareno vai morrer, papapá. Essa não é a nossa realidade aqui, mas o diabo está tomando a nossa vida do mesmo jeito, e o pior, a gente está todo mundo indo para o inferno com bolsa de marca. Linda, maravilhosa, com botox, luzes, linda, maravilhosa, longe de Deus, longe do humano, nem o direito de envelhecer a gente tem mais. Isso é liberdade? Não posso criar os meus próprios filhos, porque eu sou chamada de acomodada. Isso é liberdade? O movimento feminista não conseguiu liberdade para nós? Então eu escolho Deus. Sim, eu sou livre, não é? O movimento feminista então tem uma coisa boa. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, ok? Então eu quero criar os meus filhos. Eu não vou delegar isso para uma outra mulher, para o meu filho ser molestado sexualmente, para o meu filho ser espancado. Quantos casos a gente vê na mídia aí de babás que maltratam os bebês? A câmera pega, empregada comendo iogurte com o menino, batendo na cabeça do bebê de 7 meses. E a mãe está onde? Não trabalhando. Porque senão a sociedade fala que ela é uma acomodada preguiçosa que depende de um homem. Ela não teve esse filho sozinha, precisou da companhia de um homem. Então cada um assume o seu papel. Os homens hoje estão acomodados. Não quer saber de casar. Casar para quê? Tudo que eles querem, eles têm. Né, Bê? Né, Sandra? Eles têm e não precisam nem de pagar. Mais do que nunca. Uma das reivindicações do movimento feminista é que a mulher fosse vista como uma pessoa pensante e não como um objeto de consumo. Elas foram para frente do Miss América queimar sutiãs em protesto contra o uso da imagem feminina para vender laque de cabelo, batom e sutiã. Nós somos mulheres, nós queremos ser respeitadas como seres pensantes, como pessoas, ok? Conseguiram? Não. Hoje a gente, para comprar relógio, As canções que antes eram, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina que vem e que passa, um doce balanço ao caminho do mar. Agora é cachorra, popozuda. Eu vou isso, eu vou aquilo outro. Vagabunda. É assim que a mulher é descrita nas canções dos poetas do nosso tempo. E outro tanto de mulheres posam nas revistas, estampam capas editoriais masculinos, nuas ou seminuas, se apresentam rebolando nos programas de TV e chama isso de poder. Poderosas. E a mulher comum que pega o metrô, que pega o ônibus, que vai a pé para casa de madrugada, é essa mulher que vai ser estuprada. Porque a bonitinha que está ganhando muito dinheiro posando nas revistas está segura dormindo no condomínio fechado dela. Mas o doente que ela ajudou a estimular a mente vai sair para a rua e vai pegar uma mulher, mãe de família. Você, mulher, você tem o poder de transformação. Amém! Você tem uma palavra criadora, sabe? O único ser a quem Deus deu o dom da palavra foi ao gênero humano. E nós temos muitas, muitas mais do que a dos homens. Para quê? Porque a gente que ensina. A gente que vai ensinar o menino a fazer para casa. A gente que vai conversar com ele quando ele está em crise no colégio. A gente que vai chamar a atenção, dar bronca na hora que precisa dar bronca. Por isso que Deus deu mais palavras para a gente ia precisar mais. Usa com sabedoria. Ensina. Gera vida. Meu filho, Arthur, tem uma personalidade marcante e questionadora. Ele é muito questionador e curioso, sempre me desafiou. Deus sabe quantas vezes eu quis jogar o Arthur pela janela. A janela é baixa, tá, gente? Meu Deus, quantas vezes eu quis falar, Arthur, pelo amor de Deus! Mas ao invés de eu pôr a mão na cabeça dele e falava assim, Arthur, você vai dar muito trabalho pro inferno, rapaz. Você vai acordar, os demônios vão falar assim, não acredito, ele acordou de novo. Você tá entendendo, Arthur? Você é uma bênção, ungido de Deus. Profetiza a vida. O diabo está querendo achar parceira para matar alguém. E a mulher tem sido parceira. Que é a mãe que fala, te aguento mais, sai para lá, menino, cala sua boca. Ô menino chato, ô menina escandalosa, ô menina feia, ô menina gorda. A mãe, a irmã, seja profeta da vida. Gente, nós temos isso tanto dentro da gente, mulheres. Que às vezes você está lá, sua amiga tem o cabelo até aqui, você nunca fala nada. Um dia ela cortou o cabelo aqui. Você fala, ai, que pena! Cortou o cabelo, mas era tão lindo. Por que que não falou antes? Ô fulana! Você gordou? Tá precisando de malhar essa barriguinha, hein? Ou então a menina tá grávida. Minha filha, que barriga enorme! Parece que você vai explodir! Ah, leite! O marido chega em casa. Meu Deus, nós fomos formadas para ser como o Espírito Santo, amorosas, dóceis. Gente, a doçura é a chave que abre todas as portas. Você derrete o mais duro coração com doçura. A Bíblia fala sobre isso, Provérbios fala sobre isso. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Seu marido está lá cuspindo marimbom, seu irmão chega em casa, tudo bem, que bom que você veio. Desmonta a pessoa. Você está precisando de um tempo para se acalmar? Tudo bem, pode ficar à vontade, pode se acalmar. Depois a gente conversa, tá bom? Nas repartições a gente chega e tem alguém lá mal-humorado ali dentro. Aí você chega e fala assim: oi, querida, Deus abençoe o seu dia, preciosa. Ela pode até querer te bater, mas deixa que o Espírito Santo faz o resto. Entra com aquilo que Deus colocou na sua mão. Doçura. A gente muda o ambiente dentro de casa, é ou não é? Onde tem uma mulher azeda, tem uma casa azeda. Onde uma mulher chata, tem uma casa chata para voltar para ela. Marido às vezes fica bebendo com os amigos, ou jogando bola, porque não te aguenta, querida. Isso, gente, não é só para as casadas, não. A solteira fala assim: ainda bem que eu não estou nessa, só estou aqui para aprender. Só que você tem pai? Não obedece o pai? Não honra o pai? É pouca altura com o pai? Papai, eu já tenho 21, tá? Licença! A Bíblia fala: honra teu pai e a tua mãe, se forem evangélicos. É isso que a Bíblia fala? Não. Honra teu pai e a tua mãe, para que você viva muito. É uma ordenança, não é uma sugestão. Honra teu pai e tua mãe. Muita coisa, moça, que você vai colher lá na frente, você já está plantando hoje na sua relação com seu pai. Quer ter um bom marido? Honra teu pai. Cuida do seu irmão. Seja uma boa influência na vida do seu primo, do seu tio, do seu avô, do seu patrão e das outras mulheres que Deus colocar no seu caminho. Uma mulher tem poder, gente. Poder para mudar tudo ao redor. Quando uma mulher está em casa e ela cuida da casa, uau! A casa toma outra cor. A gente pensa que não faz a menor diferença, mas faz. Teve um dia que meu marido entrou em casa, olhou em volta. Foi você que arrumou casa hoje? Foi. Não sabia. João Lúcio, mas se não sou eu, é a Cida. Mas hoje foi você. Mas como é que você sabe? Cida é minha companheira lá em casa, vai 3 vezes por semana, me ajuda muito. Como é que você sabe? A Cida também é caprichosa, a Cida também arruma tudo direitinho. Mas é diferente. Diferente, quando você arruma a casa fica mais bonita. Não é só questão de limpeza. Tem alguma coisa diferente, não sei explicar. Tem alguma coisa que você faz que põe cor na sua casa. Para as visitas, a gente faz o melhor, né? A gente põe toalha de rio, louças de cristal. Filho do visitante pula no seu sofá e você fala com ele assim: ei, fofinho, desce daí, se não faz da dói, você cai e faz da dói. A visita vai embora, é toalha de plástico, um copo de requeijão, um prato todo lascado, e o menino, seu filho, sobe no sofá. Tá falando aí, Juliana? Vai lá na minha casa pra você ver com quem que eu moro. Vai ver meu marido, aquele Shrek. Vai lá pra você ver. Tá falando aí, porque tem um maridinho bonitinho, esse filhinho bonitinho. Vai lá pra você ver. Minha realidade. Eu que não trabalho não, pra ver se tem vagabundo que põe leite dentro de casa. Meu amor. Deixa eu te falar, com todo o meu amor, você, só você, com a ajuda de Deus, pode mudar essa realidade. Se você quer que o seu marido seja amoroso, semeie amor na vida dele. Se você quer que os seus filhos sejam agradecidos, ensine-os a agradecer, deixe eles verem a gratidão também em você. Nós, mulheres, às vezes a gente espera que o outro tenha uma bola de cristal e adivinhe os nossos desejos e faça o que a gente quer, mas a gente não semeia, não ensina, não dá exemplo. Você pensa, eu estou fazendo isso há anos, não adianta nada. Então começa a regar com oração para ver se não adianta nada. Tudo que você chora em cima, dá. Sabia? Aqueles que vão andando e chorando, enquanto plantam a semente, voltarão com alegria, trazendo seus feixes. Muitas vezes você está chorando em cima, mas do jeito errado, da semente errada. Continuar cachaceiro agora. Senhor! Mas se está aqui Isso desenha um mapa para a gente do que Deus espera da gente. Certo? Eu sei que eu já me avancei aqui muito tempo, mas eu vou ser breve. A partir do verso 10, você conhece o texto. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor antecede de rubis, não é isso? Eu quero abordar quatro pontos aqui, nesse texto com vocês, ok? O que Deus espera da nossa feminilidade? Primeiro, Ele quer que você veja o valor que você tem. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Olha para a sua digital. Não há outra mulher com essa combinação de rubis. Os metais preciosos são caros, porque são raros. O ouro não se acha em qualquer lugar. Por isso ele é caro. Diamante você não chuta na rua, igual brita. Por isso que é caro. Porque é difícil de encontrar. Você não é rara, você é única. Ninguém no planeta Terra, em todas as mulheres que já existiram na história, todas que existem hoje no planeta, e naquelas que hão de vir, hão de nascer, nenhuma será você novamente. Você não tem réplica. Você é peça única, exclusiva. Deus tem um plano exclusivo, um propósito exclusivo, do jeito que Ele colocou as digitais exclusivas em você. Então pare de se medir pelas revistas de moda. Você não tem que ser anorexa para ser bonita. Você não tem que ser loura para ser bonita. Você não tem que ter cintura tanto, tal tamanho, quadril tal tamanho para ser bonita. Você não tem que ter determinada idade ou aparentar determinada idade para ser bonita. Cada idade tem a sua beleza, cada fase tem a sua importância, cada corpo tem o seu valor. Eu não sou uma germa, eu tenho o abdômen distendido, o meu reto abdominal abriu por causa de 4 gestações. Sim, eu uso cinta. Não significa que eu vou me abandonar, que eu vou negligenciar a minha saúde, que eu vou comer qualquer coisa, porque eu sou templo do Espírito Santo onde habita Deus. Comece a olhar para você com a lupa do céu. Quando ele casar, daqui a 20 anos, e a mulher dele ficar velha daqui a 40, ele troca ela por duas de 20. Porque ele cresceu ouvindo a mãe dele falar que, nossa, eu tenho que ficar jovem, eu tenho que ficar jovem, eu tenho que ficar jovem. E a sua filha vai entrar na faca. Com 18 anos, mãe, vai com a plástica. Porque cresceu ouvindo a mãe totalmente dançando a música do século. A gente tem o direito de envelhecer. Eu não preciso me preocupar, eu vou ganhar um corpo glorificado. Aleluia! Goste de você. Olha para essa mulher do seu lado e fala: goste de você. Goste de você. Gente, é impressionante. Quando a gente gosta da gente, todo mundo gosta. É impressionante. Você vende o peixe. Gosta de você. Outro ponto que eu quero abordar: o coração do seu marido está nela confiado e ela em uma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O segundo ponto que eu quero abordar é: você é de confiança? As pessoas podem confiar em você? Ou você é do tipo que fala assim: ficou sabendo o que aconteceu com fulana? Não, o que aconteceu? Ah, então deixa pra lá. Ah, não, agora conta. Então eu vou contar pra você orar. Sabe aquela fofoqueira que coloca uma capa de espiritualidade na conversa? Mas que de espiritual não tem nada? Quer descer além em alguém? Qual é o último babado dos gospel? Qual é o último babado dos líderes? Pastor fulano de tal? Ah, eu sabia, babado fortíssimo. Ah, eu não vou na igreja hoje não, velho. Por quê, mulher? Vou na igreja? É porque eu devendo Mary Kay pra irmã. Eu comprei a fome, mas não recebi. Vou lá passar. Caramba, falei com a irmã que pagava a semana passada. Olha aí. Ô, irmão, vou fazer um cheque aqui, meu irmão. Pela fé, posso passar. Seja uma mulher de confiança. Seja uma mulher íntegra. Honesta. Não faça dívidas para ostentar um estilo de vida que você não tem. Se roupa não fosse para ser repetida, era de papel. Eu tenho certeza, mulher olha tudo, mulher observa tudo. Eu tenho certeza que quem me segue aqui em pregação, no Instagram, olhou para mim e falou: já vi ela com esse vestido. E vai ver muito mais. Lembra de Paulo? Não entrem na força.

pessoa começa a ministrar louvor, o santo dos santos. Você está entrando lá no santo dos santos e alguém te fecha, puxa pela perna. Está acontecendo com a mão ouvida. Ah, a pessoa é péssima. Não, ela só não está com a roupa adequada. Ela está no destino errado. É a mesma coisa de ir de casaco para pele, de casaco de pele para praia. Se o tio pisar na praia de Copacabana com casaco de pele, o povo vai olhar para mim e vai falar o quê? É doida. Interna. Vou ficar rindo. É a mesma coisa quando acontece com alguém que vem dirigir louvor sem ter a possibilidade disso. Não, a igreja não está te perseguindo. Oh, meu Senhor, as palavras te afrontam. Deus, eu quero cantar louvores do Senhor e o povo me persegue. Não é perseguição, não, bem. Você que não descobriu o que tem na sua mala. Mas o que tem na minha mala? Eu não quero cantar no louvor. Porque no louvor todo mundo ama. Ama não. Eles amam o seu dom, não te amam. O povo falando, Helena, eu te amo. Eu falo assim, olha, tomara. Mas olha, só quem me ama mesmo é quem mora comigo, sabe quem eu sou de verdade. É fácil você me amar aqui no púlpito. E as pessoas, tem muita gente procurando microfone, gente que é carente. Gente que quer aprovação, que quer amor. Minha querida, você tem isso tudo no colo do seu pai. Você não é amada por aquilo que você faz. Você é amada por quem você é. O que você faz acaba, passa, muda. Eu cantava tantos anos na minha vida, hoje eu estou fazendo outra coisa. Porque Deus é bom. E porque eu sou uma serva à disposição dele. Mas ele precisou de me curar para poder me mover como uma peça num tabuleiro para dar xeque-mate no diabo. Amém. E ele quer fazer a mesma coisa com você. Amém. Desapega, minha amiga. Vai fazer, olha o que eu tenho na sua mão. Você canta? Então não cante só no púlpito. Cante nos hospitais. Amém. Cante nos asilos. Cante para aqueles que ninguém quer cantar. Seja a voz de cura que ecoa pelas ruas. Meu pai me contou que um dia ele estava fazendo um exame. Estava esperando para fazer um exame. E uma pessoa, estava todo mundo assim, né? Esperando fazer o exame. E o cara ficou em pé e começou a cantar. Ao findar o labor dessa vida. Vocês conhecem essa música? Gente, o meu pai falou que o povo foi regalando o olho. Olhou pra ele. Mas o meu pai falou que ele tinha uma voz maravilhosa. Maravilhosa. É, amanhã pode ser muito tarde. Canta, gente. Papai falou que o povo começou a chorar. Ele falou assim, nós hoje estamos aqui fazendo um exame. Não sabemos o diagnóstico, mas Jesus sabe. Sua vida está na mão de quem? Pegou a pastinha dele e pôs debaixo do braço. Olha para a sua mala, descobre o seu dom e usa para a glória de Deus. Da mesma forma, eu vi uma amiga minha cantando, contando que um amigo dela, não, um amigo dela, não, ela estava dentro do metrô. Deus tem algo para jorrar de você. Do seu jeito. Ah, escreve carta para o presidiário. Quantos estão encarcerados, esquecidos? Eu pinto. Pinte para a glória de Deus. Eu boto, pinte para a glória de Deus. Helena, mas eu faço unha. Você faz unha, bem? Tem uma mulher presa na sua mão 30 minutos. Fala do amor de Deus para ela. Ah, eu sou cabeleireira. O que uma cabeleireira pode fazer? Você está com a mão em cima da cabeça da mulher. Ministra, filha. Normalmente a mulher vai no salão muito deprimida. Vem relaxar. Seja a boca de Deus. Os ministros não estão só no palco, na plataforma, no púlpito. Deus quer contar com você onde Ele tem te dado. Outro ponto que eu quero abordar: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha para o governo de sua casa, não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chama-na bem-aventurada, assim como seu marido que é a boca, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. O que eu quero dizer com isso? Para a sua casa ser transformada, não tem moleza. Quer moleza, senta no pudim. Nada que é bom custa barato. Nada que vale a pena vem de graça. Arregace as suas mangas, não tenha preguiça de lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Dobre os seus joelhos, ore, jejue, invista no seu temperamento para você ser curada e a sua família ser curada através da cura em você. Eu era uma mulher que tinha uma autoestima destruída. Eu fui molestada sexualmente durante grande parte da minha infância. Eu tinha tudo para dar errado. Eu não gostava de nada em mim. Eu não gostava da cor da minha pele. Eu não gostava do meu cabelo. Eu não gostava do meu timbre de voz. Eu não gostava da minha gargalhada. Eu tinha vários rótulos na minha alma doente. E eu estava reproduzindo isso na minha casa. A dor que eu tinha, eu estava passando para minha filha mais velha, marcando a vida dela com as mesmas marcas que me marcaram. Nós precisamos buscar cura para o nosso coração, para a nossa família ser curada. A cura começa por você, é por isso que é você que está aqui. Deixa Deus te curar, querido. Abre o seu coração para Ele. Helena, mas como que aconteceu a sua cura, Helena? Pastor Zenete pôs a mão na sua cabeça? Também. Mas a minha cura mesmo aconteceu dentro do meu quarto. Quando eu parei de viver só a religião. A gente vem para a igreja, a gente absorve o conceito local. Então suas saias descem, né, o cumprimento, não é porque o Espírito Santo te falou, mas é porque se você vir de saia curta para a igreja, a diaconisa te fuzila com o olho. Você não fala mais palavrão, fala: sangue de Jesus tem poder, misericórdia queima em Jesus. Fala: crente é sua mente. Usa a roupa certa, fala a palavra certa, dá um dízimo, uma oferta, vem na igreja todo domingo, sepulcro calhado. Por fora está branquinho, limpinho, bonitinho. Por dentro continua invejosa, competitiva, arrogante, rancorosa, não perdoadora, maledicente. Eu estava assim. Eu não estou te acusando, estou falando de mim. Essa era eu. Eu pus Jesus no banco de trás da minha vida, eu sabia que eu precisava de Jesus. Mas eu falei: ok, Jesus, o Senhor senta aí, me ajuda, me livra, e eu levo. Isso é religiosidade. Transformação de fora para dentro não existe. Você muda por fora, mas por dentro só Deus muda. E para Ele mudar, você tem que se expor. Sabe como é que você se expõe? A mudança. nasce. A gente pensa que está acima do bem e do mal. e a nossa casa está destruída. Relacionamentos quebrados, casamentos de aparências, filhos rebeldes, pais contra seus filhos, filhos contra seus pais, indiferença, frieza, traumas do passado, dores que não se apagam. Chegaremos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero eu me rendo, eu quero. quero ser curado, eu quero ser transformado. Eu quero ser usado nas suas mãos. Se você quer restauração na área da sua vida que precisa de restauração, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Entra na minha casa, no meu trabalho, Eterno.